Às vezes eu penso se é melhor separar. Brigando e voltando, não dá pra continuar. Essas marcas vão ficando e aos poucos acabando com nosso amor. Beijar e dizer que vai passar. Só de pensar em adeus eu sinto que vou chorar. Tantos erros cometidos, essas mágoas tatuadas, coisas que eu não sei se vão se apagar. Será que o amor não consegue andar sem a sombra da dor? Será que já chegou a hora do nosso sol se pôr? Que vai passar. Só de pensar em adeus eu sinto que vou chorar. O futuro vai dar certo, nosso céu está aberto. Não há limite ao fim da paixão. Será que o amor não consegue andar sem a sombra da dor? Será que já chegou a hora do nosso sol se pôr? Será que nós dois não damos valor por tudo aquilo que podemos perder? Será que o amor não consegue sem a sombra da dor? Sem a sombra da dor.